Em breve, você conhecerá as filhas do cacique. Boa noite, eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com... Thiago Alves. E... Eu. E... Arthur. E esse aqui é mais um Catadores de Relíquias. E hoje nós viemos fazer o quê, meus queridos? Conversar de novo. Mais uma vez, uma conversa calma, tranquila sobre tudo. Sobre vida, universo e tudo mais. Tudo isso só depois dos nossos recados. Recadinhos? Recadinho, né? E a gritaria. Vai, Corinthians! Uhul! Vai, Corinthians! Palmeira! Palmeira! Recadinhos? Recados! Manda um beijo pra mamãe! Estamos aqui, bom dia ou boa tarde, ou boa noite, quem sabe onde você está agora. Bom dia. Estamos aqui em qualquer horário do dia, nos nossos recados. Recadinhos? Recadinhos, manda um abraço pra você. Manoel. É lindo. Meu Deus do céu. Mas então, estamos aqui nos nossos recados. E como vocês já ouviram por cima aqui, não estou sozinho, estou com... Eu! Sempre eu! Eu estou sendo esquizofrênico já! Sou eu, Fabrício, e eu! Isso, entendeu? Eu! Só que fosse uma voz mais fininha. Isso! O povo já me conhece, já tá acostumado com eu. Tristeza no coração, eu. Mas eu, diga pra nós, o que nós temos hoje nos nossos recados? Muitas coisas, muita coisa legal, muita coisa bacana, muita coisa interessante, bate palma. Clap. Vamos lá. A primeira delas é uma exposição que você foi, eu. Ei! Quer dizer que eu fui, mas não sou eu. Eu fui, mas você foi. Eu fui na exposição, eu, verdade. Eu fui, porque eu. Então, eu. Agora. Eu. E essa dupla personalidade rolando agora? Não é você, é eu. Eu, Fabrício, e... Eu. Então, calma. Então, eu fui na exposição, foi show de bola. E vamos falar sobre ela agora, né? É uma exposição sobre... Dragões, cara. Aê! Dragões. Que está rolando no Parque Dom Pedro, o shopping lá de Campinas. Ela é uma exposição bem grande e bem variada. Temos ao todo, acho que uns 25 dragões. Eu não sei certinho, porque os ovos também contam como dragões. Mas ela é bem grande, bem interessante. Tem dragão que se mexe, tem dragão que ruge... Ela é interativa, tem também um cinema. No cineminha eu não fui, mas eu sei que tem um cinema que tá rolando lá que é 6 ou 7D. Nossa senhora. Eu não fui porque, né? Eu tô tentando me acostumar ao 3D, os caras já enfiaram 6 ali. É, porque a cadeirinha mexe, tem aguinha, tem tudo aquelas patifarias pra criança. Senhora. É, muito. Mas a exposição tá bem legal, ó. Vamos falar a data primeiro, que ela começou dia 28 de agosto e vai até 27 de setembro, ou seja, ainda dá tempo da galera conferir. Corre lá pra ver, porque é bem legal. Sim, vocês podem ver também um pouquinho na página, porque eu tirei as fotinhos e coloquei na página dos Catadores de Relíquias. Perfeito, né? Até na data do lançamento desse podcast já vai estar as fotos na página do Facebook. Exato. Daí vocês entram lá, veem as fotos. Se vocês puderem ir, gente, vai, porque... Encanta criança, encanta adulto. É, os dragões são grandes, não é aquela coisa pequenininha. Se algum de vocês já foi na exposição de Sorocaba que teve sobre dinossauros, ela é bem semelhante. Foi o ano passado. Eu não vou lembrar a data, mas teve uma em Sorocaba sobre dinossauros que eu fui e levei o Tui. Pra quem é mãe e tem criança pequena, é legal. O Tui adorou. Mesmo que falei, é meio diferente. Não, mas estava realmente incrível. É bem detalhado as peças. É tudo muito bonito, muito rico. Tá bem rica a exposição e é um material bem feito. Então vale a pena tá conferindo a exposição do dragão. E também, quem não puder ir, dá uma olhada lá na página dos cantadores. Você que ainda não curtiu a página dos cantadores, ele quer entrar lá no Facebook, curtir nossa página, ver as fotos. Tem fotos também do evento do Campinas Sim. Anime Fest. Duas da edição normal e da edição mega que fizeram. Vai lá, corre ver os álbuns. Sempre tem coisa legal na página, na verdade, direto tem coisa legal na página. E por falar em coisa legal, aproveitando, já emendando aquela emenda linda, maravilhosa, uma coisa legal de se fazer é falar sobre o projeto Mais Alegria, Doando com Amor. É, vamos falar do projeto então. É, esse projeto é... Vamos organizar o que seria esse projeto, nossa querida Eu. É, então. Eu vou explicar agora. Então, esse projeto, ele foi idealizado, não é daqui da região, ele é das meninas lá de Minas, a nossa amiga Dai, porque é amiga em comum. Ela faz parte do projeto Mais Alegria do Ano com Amor. E o que esse projeto faz? Sabe essas crianças que querem essas... Que, vamos primeiro, sabe, essa tá na moda ultimamente, né? Essas festas de aniversário muito bonita pra criança pequena. Só que tem muita família que não tem condição de dar uma festa de aniversário pro filho. Então, essas meninas do projeto, elas pegam e fazem a festa sem fins lucrativos nenhum, escolhem uma família e dão uma festa de aniversário no mês pra criança. Tipo, você manda cartinha lá. Aí as meninas se juntam, fazem catação de alimento, lembrancinha, coisa personalizada para fazer aquela festa bonita. É sem fim lucrativo, sem nada, é bem mesmo para ajudar. E é interessante, eu tenho a página no Face que eu gosto de falar, que é, entra no Face, procura Projeto Mais Alegria. O link também vai estar no post. Então isso. Também deixar disponível, porque é um projeto legal, é um projeto interessante. Eu quero fazer meu aniversário assim também. É bacana, né? Porque é difícil hoje em dia, né? Ver coisa assim. Ah, e ela, as meninas, como gostam de ajudar, então. Não, sem brincadeira agora. É um projeto bem legal. Que vai estar ajudando, é uma coisa. É aniversário, é uma coisa que a gente às vezes fala, ah, é uma festa só pra criança. Muitas vezes a festa é só pro adulto, né? Mas a criança também quer ter seu momento especial, que é aniversário, fala aqui. Sim, com certeza. Toda criança, eu acho. Ter o direito de ter uma festa de aniversário legal e tal. Às vezes a vida dá umas palmadas e não dá pra fazer, realmente, não dá pra conceder isso pra criança. Sim, e como que eu falo, eu sou mãe, né, tenho Tui aqui, e a gente sabe que pra fazer isso demanda tempo e é muito dinheiro, e hoje em dia tem muita coisa, é tudo hoje, muito, muito caro hoje em hoje dia, tá, né? Tenso, meu, dinheiro, tudo, então... É bom, e é legal que lá na página eles disponibilizam as imagens da foto, eles contam a história da criança. E você também pode ajudar entrando lá, curte, vê meio de ajudar. Pode ser por doação de alguma coisa, mesmo que more longe. Se você quiser fazer as lembrancinhas personalizadas e mandar, pode. E quanto mais gente, melhor, né? E é sempre bom apoiar ideias assim. São boas pessoas, vão fazer festa. Festa é o que há. Sim, festa. Ajudar alguém não faz mal a ninguém. Muito pelo contrário. Essa rima, saiu sem querer, tá? Desculpa aí. Né? Mas coisas sem querer e confessa, nós temos que emendar de novo. Estou pegando minha fita crepe e emendando assunto. Que em Salto tem festa, não tem? É, tem a festa de Salto. Tá tendo já, desde semana passada, com o parquinho. Pra quem gosta de parquinho, comida. É festa do quê? Do padroeiro? O que que funciona? Isso, seria padroeiro. A festa da padroeira. Nossa, é Monte Serra. Acho que é, né? Acho que é a padroeira de lá, é. Eu sei que é a festa da padroeira, que eu vi ontem, que me falaram na aula. É uma solta até na festa, depois final de semana agora eu vou, porque... Que rola até mais ou menos quando, sabe? Até quando, mais ou menos, não sei. Eu sei que esse final de semana ainda vai ter, porque a moça falou, mas até quando vai? Eu não tenho noção. Mas você tá ouvindo o podcast no dia que saiu? Bora no final de semana ir lá pra lá, você mora perto do Salto, ou você tá em Salto aí, bobeando... Vai lá, vai se divertir, vai fazer alguma coisa interessante, vai socializar. Isso, sai um pouquinho do... Ou você leva seu MP3, nossa, alguém leva MP3 ainda? Você leva seu smartphone com catadores ouvindo e se divertindo ali. Sim, com certeza, é bom. E é legal lá, porque a comida é boa, é barata, e tem bastante coisa. Quem tem criança, quem não tem criança, quem é adulto, quem não é adulto. Vai lá, idoso, vai lá, todo mundo, bora pra festa de Salto, porque vai estar muito animada, eu acho, né? Só não sei se vai ter música, isso daí eu ainda não vi. E animado também, tá a página de alguém, não tá não? É verdade, a minha página, Bom, pra quem gosta de artesanato, pra quem gosta de livro, pra quem gosta de arte em geral, porque eu costumo falar de tudo, dá uma curtidinha na página, Bicho Distante, tem sempre os trabalhinhos que eu tô fazendo. Se vocês quiserem também adquirir os produtos, falem comigo em inbox. Tá bem bacana, minha página tá show de bola. No Facebook, Bicho Distante, logo vai ter muita novidade, vai ter vídeo, vai ter mais coisa. Eu só posso falar por enquanto que vai ter vídeo porque a gente tá gravando. Sim, sim, correto. Né? Sim. E falar em coisas corretas, pra falar coisas incríveis, coisas certas, coisas legais, isso me lembra amor. Isso me lembra a paixão. Isso me lembra alguém que quer o amor, está seguido a ter o amor com ele. Que não sou eu, nem você, nem eu. Exatamente, entendeu? Não somos nós. É o nosso querido amigo Thiago, o Hulk. Isso mesmo, Thiago Hulk, hein? Que fique claro. É verdade. Que tem um outro Thiago aí que não tá disponível. Ele está atrás de uma namorada, está atrás do amor, da paixão, para não falar outra coisa. Isso aí. De uma mulher companheira que o ame, que o acolha, que o trate com carinho, que faça muitas coisas. Com ele, chicoteio. Selvagem. Delícia, cara. O nosso Hulk precisa de uma... Ruca. Uma ruca. É. Não, foi mais apropriado que ficou. Ah, você quebrou totalmente. Então nós estamos com isso, Dom. Encontremos uma viúva negra para o Hulk. Verdade, viúva negra. Você não pode dar fora no final, tá? Por favor. Não, não. Ele é um cara legal, ele é um cara bacana, ele é nosso amigo, né, Hulk? Eu gosto dele. Né, Hulk? Hulk? Ele nem é tão mau, ele só faz tipo. É verdade, né? Tipo, tem sua cara dele. Né? É um amorzinho de pessoa. Mas não, então. Eu não chego nesse nível. Mano. Eu não chego nesse nível também. Eu sou mulher, eu posso falar. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas se você é eu não posso ser mulher, porque eu sou um cara. Mas eu não sou você, eu sou eu. Você então... é você e eu sou eu. Mas sou eu e eu aqui, só tem que ser eu. E eu não sou mulher, então você. Você e eu. Você é tipo. Tá vendo? Ai, bicha. Ai, mona. Meu Deus do céu. Olha o foco no bagulho, mas então. Gente, vamos lá. Você sabe que desde o outro podcast tá lá, a página do Hulk tá lá. Isso posso pra vocês. Entra lá, vê a fotinha, vê a carinha dele, olha que dó que dá. Sim. Não, não dá não. Não, dó não dá, mas ele tá precisando de uma namorada. Bora aí, mulherada. Vocês estão tudo reclamando que não tem homem que preste no mundo. Que... Você também não, quer dizer, mentira! Eu não tô reclamando porque eu tenho meu presta, mas é meu. Mas então, vocês vivem reclamando que não tem homem que preste no mundo, que os homens não querem nada com nada, pois aí tá um cara legal. Tipo tá... eu não quero nada com nada. Então, tirando o Fabrício. Nada. Quero meu arroz, feijão, minha goiabada com queijo e só quero comida. É. Comida é bom, cara. Não, o Hulk também tá querendo uma comida. Ele quer uma comida? Ele quer comer, vamos colocar assim. Alimento. Ponto, colocar assim. Esse é um recado de família, um recado de nada. Alimento. Ele quer comprar alimento, nada a ver. Esses arrugamentos de pedra, hein? Se não tivesse neguinho pulando muro. Nossa senhora. Mas então, mulherada, vamos lá, vamos dar uma chance pro Hulk, vai? Bora, entra lá no perfil dele, vai, quem sabe vocês gostam. Sim, vai ter de novo no post, vai estar o link pro perfilzinho dele. Dá uma olhada, pá. Ó, você já vai estar no Facebook, já curtiu a página dos catadores de relíquias, entrou na minha página do Bicho Distante, deu uma curtidinha, viu umas coisas bacanas. Aí, já que tá no Face, aproveita e vai lá e ó, entra no perfil do tio Hulk aí, vê as fotos, ele é fortinho. Tá da hora, vamos lá, mulherada. A única qualidade dele é ser fortinho, ponto. Não, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu tô falando que ele é fortinho, porque a gente fala que ele é forte, a mulher vai valorizar. Ah, tá. É uma estratégia, não entendi. Eu sou muito tapado pra isso, viu? É uma estratégia, entendeu? Vamos lá. Não custa, a gente já faz tudo. Vocês mulheres são artimosas. Vamos fazer uma catação legal agora aqui, ó. Vamos lá. Chegou o final de semana, o que, que você vai fazer? Tu vai na festa de salto com o Hulk? Exatamente, aí ó. Putz. Eu sou um companheiro pra ir na festa de salto. Daí quando você for postar as fotinhas lá no Face, vai, já visita a página da Dai. Projeto Mais Alegria do Ando com Amor, já aproveita e faz uma boa ação. Aí no domingo pega o Hulk, leva ele pra exposição de dragões. Aí ó, perfeito. Rola aquele romancinho gostoso. Isso mesmo. Que bonitinho. E aí, o Catadores fazendo boa ação no geral. Esse foi o recado mais bizarro que eu gravei até agora. Pior que sim, sem contar, né? Que Até gente pedindo comida já passou por aqui. Já. A gente vendendo essa panela. Essa já é a quarta vez a gente tá tendo gravar. É uma tristeza do coração. Sim. Mais alguma coisa? Não. Você, eu. Quer dizer, eu. Eu também não tenho nada de problema. Não, eu acho que seria legal mesmo. Só falar pro pessoal pra continuar. Ouçam este podcast. Esse podcast está muito bom. Foi uma conversa com muitas indicações, muita coisa boa, muita coisa ruim. Sim, eu achei que esse podcast de agora tá, ó, top. E vale a pena conferir. Principalmente se você pega as referências daqui e jogue pra poder ver. Tem bastante, tá um computador bem legal nesse, né? E eu vou deixar já a música do final. É homenagem a Joel Ximbinha, a Lua me traiu. Isso aí. Por que a Lua me traiu? Porque, cara, o Joel Ximbinha já estão no folclore brasileiro. É uma história. O casal e a Lua. Pô, olha que bonito. Daqui a pouco eles estão naquele jogo, mano. Sim, cara, tu tá animal. Vai ter o dia da Joelma, vai ter o dia do Escalipse. Né? Ximbinha, puta, a Joelma é bonita, cara. Foi Eu que não tô querendo nada, tô olhando. Very nice. Por isso que eu não quero nada com nada. Very nice. Very nice. Nada contra os fãs aí, mas aquela mulher ali, a Gretchen, ó, tá. Mas a Gretchen também se quer. A Lua atrai ela. A Lua atrai a Gretchen fácil. A mulher. A Joelma canta mal, acho que nem o Ximbinha aguentava mais comparecer no show. Essa é verdade. Mas bora pro podcast. Bora pro podcast. Então, um beijo pra vocês. Ouçam aí. Beijo do Mago! Beijo. Vai, bora, poder. Vamos lá. Bom podcast pra vocês. Eu vou direto ao assunto. Direto ao assunto? Uhum. O que vocês fizeram nesses tempos, esses 2, 3 meses que a gente ficou fora? Bom, eu li. Nossa, incrível. Acabou o podcast. Vamos embora. Eu li. Você leu jornal, você leu de remédio. O que você fez na sua vida? Eu li livros, apenas isso. Alguns poucos livros. E me atualizei no Notepad. Nome? De um novo. Eu li a Batalha do Apocalipse. Antes da Batalha do Apocalipse, eu li o Percy Jackson e os Deuses Olimpianos. Terminei. Não, os Deuses Gregos. Eu terminei de ler a saga do Percy Jackson. A segunda série também, do Parte Romana? Só a parte grega. Agora eu pretendo começar o Egípcio e depois o Celta que o Rick Jordan vai lançar. Pega os livros da série da parte romana, que é muito boa também. Romano. É fim grego? Romano. Aparece o acampamento Júpiter, que eles adoram os deuses romanos, deuses gregos, e a versão romana dos deuses aparece também. Nossa, que bacana. Dessa eu não sabia. Sim, são acho que mais 5 livros. Linda. Porque eu não gosto de 5, deve ser numerologia. Eu não gosto de 5, né? Sim, mas 5 é um bom número. Só isso, só um deus, não tem mais nada de sua vida. Não, acho que eu passei. E matei o tempo fazendo nada. Você matou o tempo? Sim, matei o tempo. Ela passou a maior parte do tempo doente. É, também recuperando saúde. Foi. E espiritual também. Recuperando o espírito. O espírito? Elevando o estado espiritual. Quase. Né? Elevando. Você tava grindando? O quê? Tava grindando, só pegando nível. É isso. Aí, pra quem joga só RPGs de besta, só isso aí. Não, e também, falando em RPG, eu também comecei a escrever, baseado no nosso RPG, que um dia volta. Não sabemos quando mais um dia falaram que volta. Escrevi mais algumas historiazinhas que pretendo postar posteriormente no Notepad, daqui a um tempo. Mas tudo paralelo, muito pequeno, criando personagens novos. Isso, Thiago? Eu? É. Eu passei os últimos 2 meses, fui realmente pra falar namorando, né? Com essa pessoa que vos fala aqui do meu lado. Passou os 2 últimos meses comigo também, 2 meses. Os 2 últimos meses com a Débora. Na verdade, foram 4. Somos foram lindos. 4 meses com ela. Pretendo continuar assim. Yeah. Oh, as declarações de amor, podcast, é muito maneiro. O que mais? Joguei. O que você jogou? Joguei Law of Legends. Não fala isso. Ele é homem, gente. Liga da... Como assim? É por ser LOL, né? É. Por ser LOL é coisa de gay. Verdade, tem um monte. Isso você é. Joga, você joga, você se sente meio afeminado, mas é só de momento. Na boa, agora. Por quê? Qual que é a ideia da galera quanto a isso? Eu acho que surgiu esse negócio de ser jogo de gay pelos caras do Dota, por não gostar. Do LOL, pá, esse jogo é de viada, não sei o que. Aí acabou que pegou por causa dos jogadores de Dota, mas não muda muita coisa, não. Igual o tatuador falou lá. Pá, você joga LOL, né? Esse jogo de viado? É, joga um jogo de ligado. E o... Ah, mas tem aquele outro lá que é a mesma coisa, né? Dota, né? É, então, mesma coisa. Também é jogo de... Você joga isso daí? Eu falei, não, não jogo Dota. Pra ter uma noção de como o pessoal confunde, o meu pai, que é totalmente leigo, foi na BGS. E achou que tava tendo campeonato Dota e de LOL, né? E ele achou que era a mesma coisa. Entendeu? Eu vi um joguinho lá esse, falei, não, pai, eu acho que era o outro. Eu também confundo às vezes. É bem parecido. Até isso que eu falar, eles são parecidos, a estrutura deles é parecida, só que tem alguns pontos que tem diferença. Tipo, você pode destruir a sua própria torre, tá ligado? Mas é isso que tem. Eu nem sei o nome disso. No Dota tem isso, você pode destruir a própria torre. Não sei mais o que tem. Até pra você fazer algumas ações é um pouco mais complicado do que no League of Legends, no caso. Ah, mas... No total, é 5 pessoas correndo em 3 linhas tendo que quebrar a base da inimiga. É, o final você tem que destruir a base inimiga. As 3 linhas é MOBA. MOBA é assim. Não muda muita coisa. O que muda é os personagens. E tem uns jogos, tem uns que é copiado do outro. Quer dizer, dizem que é copiado, né? Os criadores dizem que é inspirado. Inspirado. Inspiração. Inspiração não é copiado. E cópia são diferentes. Só já aprendam isso. Inspiração e cópia é diferente. Qual que é a justificativa de inspiração? Bom, pra mim que escrevo é montar uma visão sua de uma coisa. Que nem o meu livro é inspirado na música Mistérios da Meia-Noite, mas não é a mesma história. Tem muita coisa lá que eu criei, só que a base minha, bem dizer, é a mesma. Professor, lobisomem, menina apaixonada. Nisso eu me inspirei. As cenas vieram, inclusive, de eu ouvindo a música. Pra mim, no meu caso, isso seria inspiração. Às vezes a gente tá assistindo um filme e fala, pô, essa ideia pode ser melhorada do nosso jeito. Cria um conto ou cria uma história. Tem gente que se inspira nos Irmãos Grimm para criar novas histórias. Falando na parte de literatura, literária. O resto, eu creio que siga a mesma base. Tanto é que as séries, às vezes, se inspiram nos quadrinhos. E assim vai. Não é seguir fielmente, fazer a sua noção da coisa. Ou adaptação, seria, né? No caso da série, já não. Seria mais uma adaptação. Mas no caso de muitos livros, contos, essas coisas, eu creio que a pessoa, no caso, principalmente dos Irmãos Grimm, eles vêm e criam uma nova versão. Eu creio que seja isso, inspiração, a diferença. Meu ponto de vista. Já o meu? Eu não tenho muito argumento com isso. Deixa eu ver. A inspiração, às vezes, é quando o cara cria um personagem que foi criado pelo mesmo criador. Esse cara aqui é o carinha que solta flecha de gelo. Aí o criador dele é tal. Aí vou criar um personagem parecido, homenageando o criador do outro personagem. Né? Tipo, eu acho que é isso. Às vezes, tipo, a rincha só é entre jogador mesmo, porque os criadores estão lá, tipo, ganhando dinheiro deles e os dois estão, tipo, tomando cerveja um do lado do outro lá, dando risada da discussão dos caras. Pegou, falam que, tipo, Batman, tem o Batman na DC, tem o Pantera Negra na Marvel. Os dois são personagens parecidos. Uhum. Eles têm o mesmo estilo. O Pantera Negra é um cara muito foda, que é rei de um lugar, tem dinheiro e é incrivelmente inteligente. Também tem essa parte meio detetivesca. E o Batman é o Batman. Nem tem nem que explicar. Pelo amor de Deus. Todo mundo conhece o Batman. Eu já conheci duas meninas que não faziam ideia de quem era o Batman. Não fala que todo mundo conhece o Batman. Não fazia ideia, elas viviam aqui debaixo de uma pedra? Eu não sei. Eu falei, vamos assistir o filme do Batman? Menina, quem é o Batman? Embaixo. Pelo amor de Deus. Embaixo de uma pedra. Porque elas não sabem quem é o Batman mesmo. Elas não sabem que o Bruce Wayne. Vou spoiler pra vocês duas. Bruce Wayne é o Batman. Spoiler! Procura no Google Bruce Wayne, já era. Descobrimos a identidade do Batman. É isso, eu tenho que cuidar, elas não sabiam. Tipo, a galera não avisou também, né? A pessoa que tá ouvindo o podcast agora fala: não, não acredito. É mentira, não creio nisso. Começou outra história também. É a mesma coisa da Miley Cyrus e a Hannah Montana. A Hannah Montana não é a Miley Cyrus. Chocante, né? O que é incrível, cara. E o que é incrível. Para qualquer músico, seja iniciante ou profissional, a primeira pergunta ao formar uma banda é: onde vamos ensaiar? A falta de espaço e o alto custo dos equipamentos são apenas alguns dos problemas enfrentados. Mas hoje, o Estúdio 523 vem até você, oferecendo um ambiente amplo, climatizado e equipamentos de qualidade para conforto e bem-estar de sua banda, podendo registrar os ensaios em áudio, vídeo e até gravar seu primeiro CD. Ensaie conosco, com conforto e qualidade no mais novo estúdio de tua região. Acesse www.estudio523.com.br e também no Facebook, facebook.com/estudio523. Começou, eu tô aqui fascinado jogando BioShock. Eu comecei a jogar no computador. BioShock Infinite. Isso é uma coisa que eu tô fazendo atualmente, tá vendo? Você falou que já jogou, né? Sim, há muito tempo atrás. É um jogo bonito. Eu achei ele bonito e inspirador. Tem os cenários legais, principalmente na cidade. Muito lindo. Achei tocante. Dá até pra imaginar, talvez, uma impressão que eu tenho do jogo. Como se fosse uma tela mesmo. Só que ela se mexe. Eu não sei como é que foi feito, mas eu achei que o realismo da cidade é lindo. Foi um dos motivos. Quê? Ele é bem cartunizado o jogo. Desde o primeiro, isso já foi cartunizado já. Você já chegou, já pegou, tinha jogado os outros? Não, eu não tinha jogado, não? Só vi vídeo. Já vi detonado de acho que do 1 ou do 2. Aí eu via lá e eu gostava de ver. Eu queria jogar, mas eu não tinha um videogame. Então. Aí eu nem podia. Mas eu achava legal. É literalmente outro mundo. Você sai do ponto comum e vai pra uma cidade nas nuvens, cara. Você fala, meu, literalmente é uma utopia. Tipo, cara, é muito legal. É uma utopia muito bizarra também. É tão bonito. Utopia bizarra. Porque o físico dela, todos os prédios, todos como funcionam as coisas, pra manter aquela cidade voando, tem uma espécie de rotina, tipo uma praça. Tem uns NPCs que comentam, nossa, daqui a pouco vai chegar a praça e vai se acoplar nesse lugar onde nós estamos. Você vai ver como que é bonito o lugar. Tipo, mas tem essa ideia de lugares móveis. Você não pode... precisa ir até o local. O local vem até você, sabe? Isso é legal. É meio rodízio. Tem tudo isso. Cada NPC falando, comentando, nossa, como é bonito os jardins aqui. Você olha também, realmente é bonito. Tem uma face muito trash, muito feia da cidade. Tem uma cena que você participa de uma rifa no começo do jogo. Isso é como rifa. Todas as pessoas no ambiente tem uma bolinha, como se fosse uma bola de beisebol, pequenininha, branca. Cada uma delas tem um número. Você, tecnicamente, é quase a última pessoa a chegar. Você chega numa parte, tem um palco montado e um cara animando o povo. Não, venham para a rifa, não sei o que. Colômbia é muito boa, né? Ok. Daqui a pouco você, uma mocinha chega. Não, você também não quer se divertir? Você chega até a moça, fala com ela, ela entrega uma bolinha, e não é uma 77, é um número que tá marcado lá. Beleza. Vai ser, parênteses aqui, isso é um spawner do começo do jogo, tipo meia hora de jogo. Você vai explorar, se você for reto, 5 minutos. Se você for explorar, meia hora. E o sorteio finalmente começa a acontecer. Você entende por quê? Você quer que no ponto, você não entende por quê que é uma bola. Uma bola de mesmo com um número, pra ser o jeito do lugar, não sei. Então agora começamos a rifa e tal, tal, tal, tal, tal. E o número sorteado é o seu número. Tá, ok, legal. O que eu ganho? Aí que vem a coisa trash. A coisa bizarra que dá uma parada e você fala, meu, pra que isso? E não pra que isso, tipo, desnecessário, mas deixar o jogador numa situação meio bizarra. Bem montado, duas pessoas de pé, amarradas. É um homem, aí tem que destacar que é um homem branco e uma mulher negra. Só por quê? Tem um contexto. Atrás deles tem uma árvore com macaquinhos desenhados e um macaco grande pendurado num gado. Todo contexto ele dá sobre que os dois tiveram um relacionamento. Porque o homem começa a falar, não, é minha culpa, tal, tal, tal, ele quer proteger a mulher. Você vê os dois chegando amarrados, você vê aquele cenário sendo montado e você tá com aquela bola. Aí você entende por que é uma bola. Porque as pessoas vão começar a jogar aquilo no menos, como fosse uma espécie de punição. Menos você. O sorteio é pra ver quem começa a jogar. Quem começa a jogar a bola pra galera atrás começar também. Aí tem a opção de você jogar no casal, num dos dois do casal, ou no apresentador. Aí fica um tempo correndo. Aí você fala, meu, o que eu faço? Qual que é a sua decisão? Qual que é a coisa? No meu jogo, eu peguei e joguei no apresentador. Eu escolhi jogar no apresentador, entendeu? Eu estou comendo meu dedo. No momento que você está ali, é tenso, porque você tem que 5 segundos para fazer essa decisão e um contador circular correndo ali. Eu nunca cheguei a voltar o save para ver o que acontece. Voltar no começo para ver o que acontece se eu deixar, por exemplo. Eu resolvi escolher o apresentador e continuou o jogo. Mas essa decisão moral, assim, meu, pegar e jogar uma coisa em alguém pra humilhar a pessoa num jogo de videogame, eu falei, meu, que legal. Por que essa escolha moral? O que você faria? você ia fazer, você não ia fazer, entendeu? E só por isso você me encantou e às vezes eu quero saber o que eu vou esperar mais pra frente da história. Porque eu, o Bioshock Infinite, eu não sei nada. O primeiro e o segundo eu joguei, fui atrás de artbook, fui atrás de informação, de wiki, é tudo. Do Infinity não peguei nada. Eu tô descobrindo agora a cidade, vendo como que é, entendeu? É muito bom. É um jogo que eu recomendaria. Quem puder jogar, tem na Steam, tem no Play 3, tem uma edição que vem o Bioshock Infinite e o primeiro, que sinceramente são os melhores. O 2 é bom, mas não é tão bom assim. É um jogo Lulu Santos. Não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, entendeu? Você vai porque o Lulu Santos é minha boca? O Lulu Santos é um sábio. Entendi. E cantou música da Malhação, assim. É, música da Malhação. É, música da Malhação. Ainda vai levar um tempo. 900 lá vai cacetar, né? Acho o primeiro. Verdade, daqui era uma roda. Ainda vai levar um tempo. Que era na academia. Por isso que não é Malhação, isso ainda passa? Passa. Vai, ia dizer, ó, dias... Quando vocês ouvirem isso, já passou. Mas tá saindo uma nova temporada de Malhação. Não tem agora nome. Tipo, é Malhação, nome, blá blá blá. Malhação, blá blá blá. É. Eu não sabia. Eu tô assistindo Malhação, tá passando Malhação, eu tô assistindo, porque eu e a Jéssica coloca, eu vou assistir. Fábio, vamos ver isso aqui. É, mas eu não, acho que não tem nome agora. Não. Eu sei que a abertura lá é agora, só falta você. É, pelo menos voltou com o passo. E como tá sendo tocado, eu acho muito bom a bateriazinha tocando rapidinho, sabe? Uma música dessa, eu achei muito legal. Eu não assisto mais, só assisto Usurpadora. Parabéns. Usurpadora. Usurpadora. Junto com tudo. Com a minha mãe. Quando eu assisto, quando eu não tô fazendo outra coisa, tipo no quarto, deitada, olhando pro pé. Aí, ó. Sim, é uma maneira aproveitada de viver a vida. Não sei. É útil. É uma pergunta. É útil. Cara, se você tá querendo se desligar, é legal. Pega, fecha a porta, tranca o quarto do quarto, deita ali e fica. Primeiro, inconveniente. O meu quarto? Não tem porta. Não tem porta. Tranque imaginariamente a porta. Caso vocês não tenham porta. Caso ninguém. É, caso não tenham porta. No meu caso, tem um tsuru meio fudido na porta. Tem, tá tudo quebrado. Alguém quebrou. Thiago. Pergunta pra você, quanto bom, foi bom tocar nisso daí. Quando você, meu, você precisa desligar, só, meu, chega, mundo chega, o que você faz? O que eu faço? É, tipo, eu não preciso desligar mesmo? Uhum. Sai pra andar, no meu caso, eu saio pra andar, por exemplo, eu vou andando, e acabou com outra cidade, joga e volta. Ah, eu saio. De tudo, deito na cama, fico lá. Às vezes eu durmo. O meu jeito de ficar de boa é dormir. É justo. É porque aí eu. Ah, já vi muita coisa hoje. Deixa quieto. Eu deito na cama lá, passo um tempo, eu acabo dormindo. Automático, tô de saco cheio. Seriados viram alguma coisa? Seriados. É. Segunda. Eu tô emendando coisa com coisa. Pá, pá, pá. Segunda temporada de Once Upon a Time eu acabei. Pra ver como eu tava bem adiantado. Gostei, achei legal, comecei a terceira, achei muito bacana o que tá aparecendo. Parei no terceiro episódio da terceira temporada e fui fazer outra coisa. Porque eu tava enjoada, só que entendia muito rápido. Então enjoou, fui pra outra coisa, mas tá da hora. Recomendo. Sério, tô assistindo só The Walking Dead. Quero assistir as outras, mas eu não tenho coragem pra assistir. The Walking Dead eu tô assistindo bastante, eu tô gostando do que agora o Rick, ele mudou totalmente. Da primeira temporada até agora, ele mudou totalmente a personalidade dele. Tanto que, tipo, tem um cara lá que ele encontra que tava meio que maluco lá no negócio. Ele tentou chamar o cara pra vir pro grupo dele. O cara não queria. Aí depois o Rick foi embora, separou dele de novo. Aí o cara, ah, não, eu vou atrás do Rick, eu vou seguir o caminho que ele tá seguindo. Só que depois disso que o Rick saiu de perto dele... Eles encontram, acho que é isso, depois disso que eles encontram o governador, aí tem tão monte de treta, aí que ele percebe, tipo, ele não pode confiar em todo mundo, tá ligado? Ah, tô dando spoiler, então, gente. Ó, esse podcast aqui tem spoiler pra caramba, vai ser o nome do podcast, é o Campo Minado do Spoiler, cara. Isso então, aí. Mas o principal é que o Bruce Wayne não mata. Começou assim, pé na cara. Sim. Não, mas é bom que eu não... Não sei o que foi isso, mas foi alguma coisa. Alguém fez gol aqui. Estamos um domingo gravando. Alguém fez gol. Imagina. Tafarel! Gol de Pelé! De Pelé! Aí. Peraí. Então, mas não chega a ser um spoiler, né? Mais ou menos. É a personalidade dele que tá na hora. Porque que tá, separou do cara, ele tava de um jeito. Até ali ele tava mantendo a personalidade dele até encontrar o maluco. Depois disso, que ele separou do cara e pegou o governador, ele já ficou uma pessoa mais fria. Ele ficou uma pessoa mais fria, tanto que ele tá no grupo agora. Aí tipo, ele faz umas coisas que aí o cara consegue encontrar ele. No momento que o cara encontra ele, o amigo dele lá de antes, ele não reconhece a aparência do Rick, porque o Rick ele tá mais fechado, mais frio, porque ele faz umas coisas mais frias, assim, não, foda-se, fiz, tá ligado? Aí ele fala assim, pra mim é isso e acabou. Se eu não fizer isso, vai dar merda no futuro, tá ligado? É melhor resolver isso agora do que deixar pra frente. Antigamente o Rick ainda tinha consideração pessoas. Hoje ele faz o necessário, se o necessário for matar... Assim, ó, meu grupo tem que proteger todo mundo. Se você tá dando, fazendo o povo ficar com... peraí. Rebobina? Se você tá querendo prejudicar meu grupo, eu vou ter que dar um jeito em você, de alguma forma. E ele tá dando de um jeito meio que... Mano, foda-se. Ó. Mas eu acho que até o mundo do Walking Dead pede isso, cara. Infelizmente, não é um mundo mais tão bonito. Tal, Rick percebe isso depois tarde. Isso porque tem muita gente filha da puta no jogo, tá ligado? Fala, não, vem aqui que eu vou te ajudar. Vou nada, cara. Eu quero foder com você. Tô falando palavrão, você vai censurar isso? Não, eu vou limpar o fundo e colocar uma musiquinha bem leve, assim, vambora. Então, é uma conversa. Do Cerelo. Oferecimento a ele pela mesa. Armando o Cerelo. Eu parei. Nossa, pra ler o detalhe. Então, gente, essa é a Débora Barbosa, minha namorada. Reparem coisas que ninguém repara. Lógico, tem que ser assim. Mas eu penso, vocês falando de The Walking Dead. Se o nosso mundo tivesse nesse caos, a gente não agiria igual pra muito pior? Sim, então. Eu acho sim, é aí que tá. Tipo, essa é a realidade. É que não mostra como se fosse o Guerra Mundial Z. Não mostra o início. Tem bastante filme que não mostra o início, só mostra, tipo, pós, assim, já. Que o Rick, ele acordou, já tava o caos já tinha acontecido tudo, a correria. Mas é, tipo, quem quer, mano? Porque, tipo, tem gente que quer, não. Quero o fim do mundo com o apocalipse zumbi. Mano, você não vai querer isso, porque vai ser assim... O início vai ser muito foda, porque a Guerra Mundial Z mostra isso. É um desespero, é correria. Mano, a rua tá cheia de gente. Você não vai saber quem que é zumbi, quem que é gente de verdade. Tem que parar pra pensar. E vai ter gente sendo comida na sua frente. Você acha que vai ser lindo. Mas não vai ser bonito ver um humano comendo outro humano. É bonito na fantasia, na ficção. É muito legal tal, mas na real é uma situação muito... É traumatizante, né? Vai pensar em todo mundo que você conhece, vai pensar assim. Sua família. Seria um estado de guerra mesmo. Você fica pensando, quando que eu vou ser o próximo a morrer? Aquele cara é outro, mas o próximo sou eu. É, pra mim é o negócio, vou me isolar. Ali eu tô vendo a treta, eu falo, não, eu vou ficar pra rua não. Uma coisa vou passar fome por um tempo aqui, mas eu não vou sair na rua não. Uma coisa que brinca um pouco com isso é o High School of Dead, coisa assim, que é o anime. Eu não assisti o anime, o papai assistiu e eu. Tem aquele negócio, ele mostra, bem no começo ele mostra alguns clichêzinhos, ah, a amiga que vai até o final. Pegou no pé da amiga, sai de mim, sai de mim, sai. Primeira coisa, o zumbi que aparece. Eita, tá, o jogo tá acirrado aqui. Eu não sei quem tá jogando, mas vai firme. Vai com fé. Meu zumbi que pegou na perna da amiga número 1, a amiga número 2 quer que se ferre, entendeu? Então tem esse negócio, vocês mostram alguns clichêzinhos que animes fazem naturalmente e mostra que nesse mundo de caos não resolve nada. Então, aqui a atitude tem que ser diferente. Ali você vai ver quem é quem. Na hora do vamos ver, tem algumas pessoas que mantêm a calma, mas não são as melhores pessoas também. Sim. Aquele cara que, não, vou ficar com o ônibus aqui cheio de alunia, né? Vou aproveitar aqui, safadão. Mas não dá muito certo, né? Vou pular aqui, eu não assisti nenhum seriado. Eu pergunto das coisas que eu não assisti. Eu sou um cara incrível. Pra falar anime. Vocês viram de anime esses tempos? Tá, que um Titan. Foi o que eu assisti. Ó, todo mundo já viu há milênios e eu peguei pra assistir agora. Mas é bom assistir assim, eu acho. Você pega sem ficar esperando. Depois do frenesi. Depois do... Não, é modinha. Agora não é mó modinha. Agora é tranquilo pra você assistir também. Eu assisto num tempo de modinha, mas... Eu não me considero uma pessoa que, ah, não, é só porque é modinha. Uhum. É porque, estão falando, eu vou ver. Eu faço muito com livro, eu faço com livro isso, que eu espero. Não, todo mundo, leia, por favor. Uhum. Ainda vou pegar 50 tons de cinza, vou pegar um monte de coisa por aí ainda pra ver. Eu preciso reler 50 tons de cinza. Preciso. Me julguem, ó, oh, eu assisti o filme, me julguem duas trilogia, vezes. Trilogia, né? Mas fora aquilo, né? Eu não consegui nem terminar. Eu não primeiro. Consegui terminar o primeiro porque não me descia, mas eu creio que muita coisa é época que você pega. Tudo que você pega normalmente é época. Você não pode julgar as coisas pelo, digamos, pelo tempo que você tá. Porque, exatamente, às vezes você não tá num bom momento na sua vida. Eu, pelo menos, acho que 50 tons de cinza não era um momento legal pra mim. Ou mesmo tava muita crítica negativa em cima. E acho que por isso. Mas eu assisti Attack on Titan, vou ser bem honesta, eu esperava um pouquinho mais do final. Vocês podem me odiar por isso. Eu assisti com minha mãe, meu pai, foi o primeiro anime que, bem dizer, reuniu todo mundo no quarto pra assistir junto. A minha mãe, que tem medo de muitos animes, não assiste anime quase nenhum, por medo, sentou pra assistir porque tava gostando. E daí no final, falei assim, pelo menos isso resolve. E não resolveu. Eu espero mais. Final, porque não é mangá. Não, final, porque o mangá vai ser. Deixa em aberto pro mangá. Pro mangá, ali é pra, mano, você gostou? Qual que é o mangá? E espera ansiosamente uma segunda temporada, se tiver fé, você consegue. Se pá, você consegue aí. A Ono Exorcist. Ah, e a segunda temporada pra mais, né? Como que é? A Ono Exorcist. Cadê a segunda temporada pra nós? Ah, mãe. Mas o filme é bom. Aonde parou ali pra mim? Onde parou ali pra mim no Exorcist? Tá bom. Pra mim merecia um tiquinho a mais, mas teve o filme foi legal, gostei muito. Só assim o filme. Muito bacana. Três partes. Eu assisti, né? Porque era um filme de uma hora e pouquinho, separado em três partes. Gostei. Eu assisti Hunter x Hunter. Eu assisti versão 2011. Mais recente. Nossa, eu gostei muito disso. Achei muito da hora. Ah, mas vai da pessoa também, né? Tem gente que não vai gostar. Nossa, aí, o ritmo dele é bem diferente de alguns animes, assim. Sim, mas nessa, vamos colocar assim, remasterização, vou colocar até a qualidade da série anterior. É mais corrido e a energia é mais objetiva do que a primeira série. Aham. Uhum. Eu fui comparar a quantidade de episódios assim. O primeiro ele termina em uma certa parte ali que foi. Mas se terminar ali não vai ficar bom. Aí depois eu fui ver essa. Tá mais avançado essa parte aqui do que no outro. Eles correm mais no 2011 do que no antigo. Sim. Mas é muito bom. Tanto eles focam bastante nos personagens assim. O que ele tá pensando agora? Sim, tem muito disso do pensamento. Do pensamento do personagem antes dele fazer a atitude dele assim. Quando deixar a ação solta, ele dá uma razão pra você dentro do pensamento do cara. Uhum. Tipo, meça suas palavras. Sim. Aí ele vai lá, pensa. Tem coisa que você fica, mano, é só fazer isso. Que dá certo. Mas eles vão pensando de novo, vai lá e faz. Ao menos que, tipo, eles não estejam correndo perigo assim. Aí eles falam, não, isso daqui eu consigo fazer, não precisa nem pensar direito. Vai lá e faz. Mas é mó legal. Nossa, é muito bom. Eu comecei a assistir Hunter, assisti 4 episódios e parei. Porque eu parei com o anime em geral mesmo pra focar em outra coisa, depois vou voltar no Hunter mesmo. Não é tipo, eu parei porque não gostei do anime, porque eu parei com o anime. Eu vi que eu tava muito. Quando eu vejo que eu tô muito seguindo só uma coisa, eu paro pra focar em outras. Agora eu tô focando mais em filme mesmo. Mas é legal, tô gostando. Até onde eu vi minha mãe e meu pai que não gostaram, me estão acompanhando. Tem um pessoal que tem uma tara no Hisoka aí. Sim. Pra quê? É um absurdo. Pra quê? Falando só que não pesquei. Falando em Hisoka, João, você é lindo, eu vi as fotos, tava lindo de cosplay de Hisoka. Beijo, João, lindo, pronto. Então, era só isso. Se eu não tiver esse ataque, então. O bagulho mata a gente. Né? Então, lindo, João. Hisoka, ele é parado no gol, cara. E ele fica parado no gol e no Killua. No Killua também, mas mais no gol. Porque o gol não, ele tem potencial. E ele se excita com isso. Com o potencial do cara, tipo, da criança. Ele é um personagem. Pessoas vão bater na gente agora na rua, ou sair dando porrada na gente. Calma, o Hisoka é da hora demais. Ele é um bom personagem. Por isso, ele se torna um bom personagem. Por isso, o modus operandi dele, o jeito dele pensar que faz ele ser um bom personagem. Uhum. Ele é aquele personagem que gosta de batalhas ao nível dele. Sim. Por isso que ele fala, não, eu vou ficar. Nossa, o cara vai fazendo as calças, porque quando eu vou ficar adulto e ficar forte pra caramba, tá ligado? Certeza. Porque ele já tava, tipo, tem a cena lá que eles pedem ajuda pra ele lá. Eles pedem uma ajuda pro. O Hisoka, posso dar pro sim. Comparativo bem genérico. Daniel é a versão deturpada do Goku. É. O Goku é um cara que quer lutar com caras mais fortes. O Hisoka, ele quer lutar com caras mais fortes, só que o pensamento dele é totalmente distorcido nessa ideia. Ele é mais psicopata. Sim. O pensamento é parecido com o Goku, só que o Goku, ele é uma pessoa bondosa, assim, ele tem a bondade. O Hisoka já é o psicopata, já. Tanto que O Goku aceitaria a recusa de alguém pra lutar com ele. O Hisoka não. Você nem sabe que o cara é mais forte, ele não vai. Tá em cima até conseguir o objetivo dele. Até conseguir. Ele acaba com a vida da pessoa até conseguir lutar com ela. Muitas vezes você pode até agradecer o Hisoka pelo gol tá vivo. Sim. Salvou algumas vezes aí. Tanto pra fazer ele ficar mais forte com o treinamento, quanto com. Ah, ele vai morrer, eu vou ajudar ele. Mas é só porque eu quero você no futuro. Ele só tá plantando assim. Se você ganhar de mim, mano, eu caso com você, tá ligado? É bem isso. Vai ser um negócio bem nesse naipe, meu. Bem bizarro. É que você não conhece o Hisoka ainda. Conheça. Momento. Ele vai falar que a gente tá mentindo. De alguma forma, segunda temporada de Alan Horizon. Você te falou também de alguma segunda temporada, né? Não. Fala alguma segunda temporada que você queria. Segunda temporada que você queria. Segunda temporada que eu queria? Uhum. Mano, queria esse negócio aqui. Segunda temporada. High School. Sim, verdade. Vou pensar bem o final. Deixa em aberto. É, então. High School. Bem aberto. Cara, vamos pegar a estrada agora. Vamos. Cheio de carro na rua. Tá, beleza. Mas. E aí, mano? O que vai acontecer agora? Vai morrer todo mundo? Vai ficar todo mundo vivo? Cara, tem muito anime que precisava de uma segunda temporada urgente. Não tem, cara. Esses dois. Attack on Titan, eu gostaria muito que tivesse continuação. Sim, por favor. Mesmo remake de. Remake das coisas, não tô gostando muito, não. Ai, fala de remake, eu tava vendo uma matéria ontem que vão fazer um remake de Jumanji. Eu achei um desrespeito, gente. Não tem que fazer um remake, tem que fazer uma história nova. Não, fazer um remake. Fizeram uma história nova, Zatura. Ou Shakura. Eu chamo de Shakura. Horrível aquele filme, gente. Péssimo. É um Jumanji espacial. É um Jumanji espacial, você pode dizer que quer não. Algumas que estão ali, coloca, é um tabuleiro. Tipo, Jumanji 2, é. Dois espaços. Jumanji, no espaço. Eu acho que deviam fazer o mesmo jogo, uma nova história, mas não queria fazer um remake. Até porque, né? Uma outra galera encontra os netos da criança. É, uma coisa assim, alguém que vai naquela casa e pega a casa. Pelo amor de Deus, não. Tô bobindo um pouquinho. Queria uma segunda temporada. Você assistiu E não, o chocolate é um anime chamado M&M. É muito bom, né? É bom demais, bom demais. M&M é um bom anime. Aquele anime que eu quero passar pra você assistir, que eu falei pra você trazer o pendrive. Ah, tá. Sadotaro. Vamos ver. Sadomasoquismo. Ah, antes de sadomasoquismo. Eu não tá errado. Sadomasoquismo, androfobia. Tem sadomasoquismo, androfobia. E da menininha que não quer crescer, que eu não sei como é que é. Que é síndrome de Peter Pan. É, síndrome de Peter Pan. Tem tudo isso nesse anime? Nesse anime. E é bom pra caramba. Não é pesado. Comei toda essa coisa e não é pesado. Tem incesto também. E não é pesado. Recomendadíssimo, quem puder procurar, por favor. Equilibrado. São 12 episódios? 12 episódios. 12 episódios. Fantásticos. Outro também, Painting Stalking with Gutter Belt. Casinho da o quê? Calcinha e meia com cinta liga. Cinta liga, ou seja, sem sutiã. Bingo! É um anime de duas anjas que caçam fantasmas numa cidade bizarra. E elas são todas feitas no mesmo estilo de desenho do Meninas Superpoderosas. Exceto quando elas se transformam. Que aí parece um desenho mega bem detalhado delas. E o corpo delas todo elas estão sendo polidense e se transformando. Vamos fazer meio que um Sailor Moon aqui? Só que, mas... Elas têm um irmão sapadinho. Aí eu tapadei. É um ponto. Uma delas usa uma pistola, que é a calcinha, e outra usa uma espada, que é a meia. O Garter Belt, Garter Belt, é um padre com Black Power, que dá as missões pra elas. Sempre tem, é um cara. Muito né, bom, cara. Tem alguém que dá isso. E é muito bom. Assisti isso. São 12 episódios, e eu precisava de uma continuação fácil, fácil, fácil, fácil. Tancária precisa de uma continuação, gente. Gente, 12 episódios, incrível. Minha zumbi, o final ficou 100% aberto, e é muito da hora. E deixou muita pontinha solta, que deveria pelo menos ter uns 5, 6 episódios a mais pra finalizar. Parece que ficaram com preguiça no final. É aquele tipo de anime que começou muito bom e pareceu que o final era preguiça. Não sei, tem anime que dá essa impressão pra você? Que no final tá preguiça. Trigun tem isso. Ele tem acho que 24 episódios. Ele passa a maioria deles com histórias meio que aleatórias sobre o personagem principal. E ele fazendo aventuras em cidade em cidade, fazendo algumas aventuras. E ele investe numa saga maior nas últimas 10 ou 9, nos últimos 10 ou 9 episódios, ele investe numa saga maior. Não dá tempo de desenvolver tudo. Não dá tempo de desenvolver tudo, sair tudo corrido para uma CD que poderia ter sido feito antes. Cortasse 2 episódios do começo, resumisse numa cena menor, faria certo. É aquela mania de querer botar muito em pouco, né? Acaba ficando, tipo, tá acontecendo aqui. Eu não tive nenhum anime até agora com essa impressão. Teve aquele sensação de vazio que eu comentei pra você, que era assistir, nossa, eu gostei do anime. Mas fiquei meio, ah, porra, ele nasce melhor, assim, um finalzinho mais legal, ou continuasse esse negócio aqui, porque não tá bom. Que foi o Katekyo Hitman Reborn. Muita gente falando que o final fala, legal, porque eu chamo de sensação sessão da tarde. Pra mim, tipo, fechou, não fechou. Não fechou até agora pra mim. Eu tô em aberto. Só continua. Mas não teve isso. Essa sensação de vazio, tipo, meu, tá. Não adicionou nem tirou. Pra mim, essa sensação e sessão da tarde. Ele já é mais. Filme da animação. Eu já tive. Assistindo ele, ele já é mais. Lendo, ele já acontece as coisas de uma maneira bem devagar. Até tipo, ah, eu vou pegar a luva aqui. Nossa, até ele pegar a luva demora uma eternidade. E ele sempre com aquelas transformações dele meio besta, assim. Ah, tomei um tiro aqui, cabeça, vou ficar loucão, porra louca, vai fazer um monte de coisa. Só que aquele o último desejo, né? Que é a bala do último desejo. Ele tomou um tiro, não, vou fazer isso. Vai lá, faz, com fogo na testa. Poderia ter sido melhor explorado isso e ser sido menos usado e melhor explorado, vamos colocar assim. Uhum. Poderia ter feito isso. E eles usaram muito isso, tipo, ah, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pô, você precisa fazer tal coisa. Acho que foi pra mostrar alguns personagens. Tipo, esse daqui vai fazer parte da máfia, da nossa máfia. Esse daqui vai ser também. Mas, tipo, não mostrava tanto. Só que falou depois, assim. Chegou o Reborn e falou: você vai ser tal, você vai ser tal, você vai ser tal, você. Esse pessoal aqui vai ser parte da sua família agora. Mas demora muito pra acontecer isso. Tanto, até o aluno lá que é da escola, como que é o nome dele? Comanda tudo lá, todo mundo tem medo dele. Eu sei que o nome sumiu. Eu esqueci agora. O nome dele também. Ele também, tipo, você não dá a impressão que ele vai ser da família. E acaba que ele fala, não, ele também vai ser da família, vai ser da morte. Só que é o cara que gosta de tudo organizadinho, que é pra ele, o mundo dele é a escola. Se você acontecer alguma coisa na escola, você tá fudido, porque ele vai bater em você. Ele tem duas tonfas e ele bate em você com as tonfas. Castigo. Aí todo mundo na escola tem medo dele. E ele, esse cara, não, você vai fazer parte da família. Mas beleza. Mas demora muito até essa parte. Ah, apareceu o inimigo lá. O inimigo, tá, agora você vai pegar a sua luva. Só que nisso, no meio da treta lá. Mas é muito demorado os acontecimentos. Eu achei muito demorado. E chegou no final. O final ficou meio aberto. Cansei. Tem alguma coisa que pode ser filme, jogo, livro, que você, tipo, é bom, é recomendável, é legal. Só que o final ele peca. Não deveria ser assim. O final peca. Show. Filme, jogo, livro, quadrinho. O problema é que eu não vou lembrar o nome do livro em si. Mas era de uma. O nome era confuso. Era de uma mulher que via assombração. Quer dizer, ela via o que aconteceu com a pessoa. Quando a pessoa morreu, ela via isso em contato com o corpo. Eu não vou lembrar o nome do livro porque faz muito tempo que eu li. Tem aí uns 4 anos e eu não decorei o nome do livro. A história era ótima, fantástica. Só que o final dela ficou tão clichê que no metade do livro eu falei, é isso. Eu li até o final falando, não é. Chegou no último capítulo, eu falei, pô, era isso mesmo? É. Foi um mistério, tipo, muito mal feito. Eu não vou lembrar o nome do livro mesmo. porque fugiu. Mas era horrível. É uma das coisas que eu lembro que me frustrou. Eu fiquei puta com o livro. Não, pra mim. Puta mesmo, não, não é possível. Esse foi um dos livros. É muito bom. No final, terra com a vida de criança. Não tenho nada disso, que tipo, venha na cabeça agora, não. É bem difícil. Quando não tem, é difícil achar. Buscar lá no interior. É aquele tipo de coisa que não presta. Bastante arquivo que não presta. Pior que não. Acho que só de frustração muito grande foi esse livro que eu falei, não, não é possível. A mulher dá uma pista gigantesca. Faltando um outro 10 da pista pra acabar o livro, a mulher dá uma pista. Eu falei, pra quê? Eu acho que sabe quando você... Não, é pra enganar, pra dar você a entender que é isso e no final vai ser outra coisa, não, na não era caminho. Isso, meu Deus, coisa horrível. No meio do livro já sabia não. Qual era o final. Eu falei, será que sou eu que peguei rápido demais? Mas não, daí eu perguntei pra uma pessoa que leu, mas ele falou assim, não, esse livro é mó ruim porque no meio pro final acontece isso. Eu sou assim com a novela da Globo. Eu sou assim com a novela da Globo. Nossa, sempre é o mesmo. Não. Você olha assim, o vilão às vezes morre ou ele é preso, aí tem uma galera que tem filho, tem casamento. E aí, tipo, alguém que se dava mal fica tipo, ah, se dá bem pra caramba no final, alguém que tava bem, se dá mal pra caramba, é sempre isso. Não pode falar. É bizarro, tipo, você olha no primeiro capítulo, ah, tal coisa, aí esse aqui vai casar com esse casar com esse vai morrer, esse não sei o quê. Você vê tudo no primeiro capítulo, você fala, meu, como? Menos uma coisa, né? Era pra tal pessoa casar com o cara, não. Ah, o Caminho das Índias foi uma novela que me surpreendeu muito. Por só Caminho das Índias de América, porque não é o casal principal que fica junto. Uma reviravolta, nossa, meu, que bem pensado. Acho que foi as duas novelas que mais assim, o final me pegou. Assim. Mas pra mim, tipo, nossa, eu não esperava isso. Eu não me dou o trabalho de cair nesses tipos de dibre, assim, quando eu vou ser impressionado por uma novela. Né? É que foi difícil, né? Fiz esse negócio, mas beleza. Hoje em dia? Eu acho que é porque sai do Cristian Ross, fica Rossel. Eu assisto Chiquititas. Não pode ser um negócio mesmo. Resgate, meu amor. Carrossel tá aqui na cidade, tá como o primeiro lugar de bilheteria. Mas voltou, o dia que eu fui assistir com o Arthur, tava cheio de criança. A gente quase não conseguiu local pra sentar. Foi muito cheio, pelo menos todas as sessões. E não era só criança, não. Tinha. Tá, o Arthur tá pedindo pra falar que ele tá aqui. Tá pulando, agora vai sentar lá. Mas também o filme foi super legal. Tá vendo? Opinião da criança, o filme foi legal. E foi mesmo, e tinha idoso, tinha casal, eu vi de tudo lá. Casal de meia idade, não tinha só criança pra assistir Carrossel, não. Fantástico, eu recomendo. Pô, meu, viajei legal. Eu sou fã também, né? Mas é legal, é um filme que agrada a todos os públicos. Se eu puder, vou reassistir. O SBT tá explorando isso ao máximo. Se você é só. Sabe o que me lembrou o Carrossel? Lembra aquele filme? Eu não vou lembrar o nome. Vocês vão falar pra mim do Didi, que ele era um noviço e o padre morre. Porque até que ele fala, Padre Manuel morreu, Padre Manuel. Isso é legal. É o noviço. É o noviço rebelde mesmo? Tá fácil. É. Essa tá fácil. E daí ele vai. Que tem o Sandy Júnior, pá. Me lembrou esse estilo de filme. No final ele canta. Canta no final. Fica na piscina lá, negócio assim. É isso mesmo. Esse passou a ser tarde algumas vezes. Algumas milhares de vezes. Ai, não tá doendo muito filme. Mas, meu, eu fui assistir umas 4 vezes no cinema quando eu era criança. E adorei, incrível. E esse filme do Carrossel me deu a mesma impressão, a mesma sinceridade do tempo que os Trapalhões e o Didi eram bons. Da época que os Trapalhões, eles eram bons. Foi desse filme do Didi, parece que... Eu gostava do Simão. Ah, o Simão foi da hora. Simão, também. Simão, fantástico. Ah, era engraçado. Simão, eu gostava desse daí, mas depois de alguns, acho que depois dos filmes com a filha dele. Quem é a filha dele? É uma menina. A filha dele vai estar na Malhação, pensa nisso. Quem é a filha dele? É a Debbie? Não. Nossa. Nossa, falou? Eu também nem lembro dela, mas eu só sei que tipo, os filmes que tinha ela eu quase não assisti. Os filmes que ela faz, eu acho que não foram assistidos. As pessoas não assistem. É, então. Ela participou de Dica Ser Criança? O último que eu assisti. Eu acho que do Simone tava, não tava? Ela tava nesse do fantasma. Ela aparece assim 2 segundos pra dizer que apareceu. Então, eu acho que tipo, ela era mais nova. Todo filme que tem o famoso, assim, meu pai, tipo, meu filho, ele é novo e ele aparece no filme, a criança atua bem. Depois que cresce, e fica tão bom. Gente. Como temos exemplos aí do Will Smith. Eu ia falar agora. Horrível. Coitado de Jader, né? Ele não... Tem o Fiuk, cara. O Fiuk ele parou, né? Graças a Deus. Exemplo brasileiro aí pra você comer. Ainda bem que ele parou. Não, ele nem insiste. Tio que, graças a Deus, eu nunca vi. Ele não é brasileiro, cara. Ele não desiste, não. Ele desistiu, cara. Graças a Deus, né? Depois de tanta gente pedindo e implorando. Ah, também, né? A Malhação dele foi ruim. Eu não assisti. Tem Malhação. A Malhação não é boa. O Fiuk fica pior. Colocou o Fiuk a consideração. Ninguém levou em consideração. Quer dizer, todo mundo levou em consideração. Ele é filho do Fábio Júnior. Fábio Júnior, você fala, meu. Ele é filho do Fábio Júnior. Mas não, eu não falei que dá, eu falei que encosta. Não, o Fábio Júnior já passou o tempo dele, ó. Faz milênios, vai. Ele tá subindo nas costas do pai. Exatamente, é visível. Qual o pezinho? Diferente da Isis Valverde, que é da Vera Fischer. É a Isis Valverde, que é da Vera Fischer, que tá indo por si mesma. Tô sabendo isso agora. Até onde eu sei, eu acho que. Se não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que a Isis Valverde é filha da Vera Fischer. E, meu, olha a menina lá, superando. Ou mesmo a Patrícia, filha do Silvio Santos, que tá indo por conta. O Silvio Santos também, ele... Ele tá tentando agora empurrar outra filha. Foi ridículo. Mas ela também, porque a criançada não tá podendo trabalhar mais. Mas ele tá fazendo revista. É, então tá direto. Ele, tá fazendo, ele tá promovendo ela pra poder. Ah, mano, uma filha aqui, ela é boa. Ele tá justificando todas as vezes que ele falava que ele não tinha assistido o filme, mas a filha dele tinha assistido. Ele tem que justificar a filha agora, né? Pô. Ele tá treinando, ele tá treinando, tá falando, não, gente, essa minha filha aqui, ela treinou a Maísa, treinou uma galera. Era. Só quando a gente começou. Teve, né, eles fizeram o especial da Eliana lá, né? Do coisa lá. Na Eliana eles fizeram especial mostrando, não, ela, então ela fez alguma coisa, colocou o japonesinho lá do Carrossel pra falar dela. Nossa. A Maísa. Nhenhenhen. Não, eu vi a música, eu vi hoje. Você também assistiu Domingo Legal, então? Nossa senhora. Que porcaria foi aquela? É música chiclete, né? Vai grudando, daqui a pouco para. É quando o Carrossel para. Não, mas foi. Tem um negócio lá que o povo tá dando... Tem muito dislike no vídeo. Sim. Graças a Deus, né? Mas isso não muda muita coisa, porque as visualizações vão aumentando. Sim, mas é tipo assim, ali conta mais view, né? Não é tanto like. Ah, não sei quantas visualizações, mas não pesa pra mais ou pra menos. É como alguém tinha visto, falado uma vez, que você pode ter 8 milhões de likes. De visualizações. Só que, meu, dessas 8 milhões pode ter 7 milhões e meio que não gostou. Mas tá todo mundo, tipo. O que vai valer é quantas pessoas viram ali. Visualização não tá valendo. Se você gostou ou não gostou. Às vezes é de tanto não gostei que dá. Que viu um sucesso, viu um hit, fica mais, aparece mais, porque foi mais acessado. Então, às vezes é porque, tipo, é. Não, esse vídeo aqui não era nem pra estar aqui. Aí uma fala, pô, você viu um vídeo que não era pra estar aqui? Você viu um vídeo que não era pra nada? Aí nisso. No boca a boca começa um vídeo. Só quando dá mesmo. Processo. Que... Aí sim. Aí quando dá processo, eles tiram o vídeo. Cauê. Ou eles só censuram o vídeo. Porque do Cauê conseguiu assistir. Depois das tretas, conseguia ver o vídeo dele pro latino. Mas ele foi show, meu, com aquela música inteligente pro latino. Eu vi na rádio, depois disso daí, eu vi na rádio e falando mal dele, do latino. Por ele tá copiando a música dos outros, né? Assim, ele tava numa vibe de pegar a música e fazer a versão dele. Mas o pior é que a versão dele não é nenhuma tradução correta da música, né? Não, é uma versão. É seguir que a mesma quis. Linha. Ele quis dizer, vou colocar nessa linha aqui porque, mano, tamo no funk aí. É isso que roda no Brasil. Uma coisa meio ridícula, porque The Green é o autor original da música. Sei lá, eu não ia gostar de se eu fosse o cara lá da música original, o Ganga Man. Só eu chamo ele de Ganga Man, né? Só um gostinho. Nem a mãe do cara que chama assim, se chama assim, meu Deus do céu. Nem como carinho, tipo, ah, vou chamar meu filho de Ganga Man, pra bonitinho. Não, não. Você chama ele de, é o Psy que eu tô falando, mas eu, particularmente, eu sou retardada, chamo de Ganga Man. Não vou parar de chamar de Ganga Man, só porque vocês querem, ok? Então, não, daqui a pouco eu vou começar a fazer aqui no Hulk, tá? Na sua cara, você quer me né? Mas o que eu tava falando? Que a gente já deu a volta e chegamos na parte de cópia ou inspiração. O latino copia ou ele é inspirado pelas músicas? O latino não copia, ele nem copia, inspira. Ele se inspira. Ele pega e sobe nas costas igual o Fio fez com o Fábio Júnior. Aí, viu? Tava grudado. Só que deu, a gente deu uma baita volta pra chegar do outro lado. Isso porque não tem roteiro, viu? Só viu? Cara, é que dá. Roteiro. É isso que é o Catador dos Enigmas. Isso é o Catador dos Enigmas. E ele consegue ser pior que o Fio, que o que, gente, ninguém gostou, mas ele também tá bom, gente, não faço mais. O latino ele insiste, sim, e é ruim. E ele se acha. E ele transforma num porcaria, né? Ele deixa muito, muito ruim. Ele transforma pra putaria, né? Ele sim, leva pra ele putaria. Manda porque ele acha que isso vai rolar e vai fazer sucesso no Brasil. Porque o refrão era totalmente... Uma coisa que eu acho interessante, se eu vi um vídeo e não tem muito a ver com o contexto em geral, mas eu gosto de ressaltar, porque eu acho interessante. É, eu vi o Nando Moura, não sei se vocês acompanham o canal dele, se alguém conhece o Nando Moura, é um cabelo do gente boa. O canal é da hora, a menos que você já deu e se incomode com o que ele fala. Do contrário, é bom. Qual que é o canal? Já indica aqui? É Nando Moura. Nando Moura mesmo? Nando Moura. É um cabeludão, show de bola. Ele faz umas coisas bem coerentes, até muita coisa não concordo com o ponto de vista dele, mas eu gosto da coerência e do modo como ele expõe, que me faz pensar de um modo diferente, entendeu? Eu achei interessante que ele falou assim, quando a gente vê uma música ruim, como foi no caso daquela Caiu na Net, a galera fala, não, amor, ou mesmo no caso das crianças lá, que MC Brinquedo, MC Melody, a galera ficou muito chocada por causa da letra. Só que eu achei interessante o pensamento dele, que ele falou assim, que a gente não pode prestar atenção na letra, isso é, tá todo mundo vendo, o que ninguém tá parando pra analisar é que se eles fazem essa música, é porque alguém, ou porque o meio que a gente tá, é um meio pra se consumir essa música, porque tem todo um estudo, tem todo um preparo. Sim. De mercado pra você lançar uma música. Então é isso que o povo tá consumindo, é isso que o povo acha legal e acha muitas vezes correto. Então eu creio que o latino ele faz isso. Então não adianta a gente brigar com o latino sem talvez ver o ponto de vista da maioria dos brasileiros. Ele faz porque ele sabe que vai vender, porque em suma vende. Porque ele tem um pessoal que é fã dele. O fã é o fanático. Que você fala qualquer coisa, ele falou nossa, cara, é um poeta. É absurdo. Então tem nessas suas palavras, que tipo, tem bastante gente que falou assim, não, mas latino, por favor, né, cara? Esse Gangnam Style aí não tá errado. E tem gente que apoia. E talvez se não fosse, agora vamos botar uma questão aqui. Se não fosse uma paródia da música do Gangnam Style, será que o pessoal não ia ter adorado, ia estar aplaudindo, tipo festa no AP? Sim. Se emputeceu, porque o cara tava fazendo sucesso. Ali foi óbvio. Mas qualquer outra música do latino que não fosse essa, tivesse exatamente o mesmo contexto, o pessoal estaria aplaudindo, estaria cantando e estaria indo atrás. Porque infelizmente é talvez um momento brasileiro que nós estamos vivendo. É, mas esse momento tá um bom tempo já. Então, não, o momento que eu falo não é um mês, dois, é anos, né? O Brasil evoluiu pra isso, mas eu não vou ficar questionando esse tipo de coisa, até porque nem vale a pena. Como já dizia a Chacrinha, pra fechar aqui, nada se cria, tudo se copia. Sim. Não. E é tudo mesmo. Se for reparar bem nas coisas, é tudo se copia. Sim, um copia do outro, copia do outro, copia do outro. E nós, os catadores de relíquias, como o podcast mais copiando na internet, nós vamos chegar aqui nossas considerações finais e o jabazinho, por favor. Tá, vamos lá. Começa por amor. Eu tenho jabá? Por favor. Do quê? Não sei. Você pode falar até da padaria da esquina. Manda ver. Pra falar de padaria, fala da Potiguara. Então, pessoal aí, ó, que mora no Potiguara. Tem uma padaria muito boa aí, que é uma padaria Potiguara. E chega lá e fala pro seu Jean. Então, o Thiago aí falou pra vir aqui, porque o pão é bom. O pagamento tem sonho, viu, seu Jean? Por favor, dá uns sonhos pra gente que tá precisando, que é a comida. Ou pão de queijo? Pão de queijo. Eu quero pão de queijo. Eu aconselho vocês a ligar. Eu fazer isso. Eu podia fazer isso. Ligar pra... E tutela. Se ele assiste isso, não. Se ele ouvir mesmo, não, porque daí vai começar uma enxurrada de gente a fazer essa patifaria. O Ar tá falando pra falar que o Jean é poder. É, e os pães que ele faz é uma delícia. Só? Ainda mais nos pães doces. Você tem mais algo pra falar? Eu quero falar que o meu nome é Thiago Alves da Silva. Obrigado, Thiago. Eu vou falar de cara. Essa é a minha vida, esse é o meu mundo. Como é que tem? Isso aí. Então, eu tenho coisas dessa vez pra falar. Talvez bastante até. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez por estarem aqui me aturando, você, meu namorado, lindo. Obrigado aos catadores por mais uma oportunidade. E pedir a quem estiver ouvindo, primeiramente, que curtam a página dos catadores, ouçam, deem sugestões. O Sr. Pinter é muito aberto às sugestões e a gente quer ouvir vocês. Quer muito. Então vamos lá e continuem assim, procurando Pinta na rua. E primeiramente é isso. Falei dos catadores, agora licença que eu vou fazer a do meu agora. Né? Falar que eu voltei com o fruto da meia-noite, pra quem acompanhava o livro. Voltou. Eba! O fruto da meia-noite tá onde? Tá na biblioteca municipal? Não tá! Não, mas calma! Tá, onde tá? Então, eu voltei com o fruto da meia-noite no Wattpad.com. É um lugar bacana pra se ver livros online. Você acessa www.wattpad.com. Se registra e procura. Procurar por o Fruto da Meia-Noite está de volta. Procura o Fruto da Meia-Noite em www.wattpad.com. Vão lá e leiam, por favor. Vejam se voltou legal. Estou bem segura quanto a isso, mas voltamos e pretendemos continuar. E também para curtir minha página, Bicho Distante. Logo, logo estaremos com o canal. Não sei se já estamos ou não ainda, mas logo, logo, canalzinho no YouTube, Bicho Distante no Facebook. E é isso. Obrigada. E é isso, deixamos aqui vocês com toda essa conversa. Pega, dá uma ouvida, ouva de novo o podcast, ouva, por favor. E anote o que a gente falou, vê o que a gente conversou aqui, os animes, os livros, seriados. Vai dar uma olhada, você já tá vendo? Parabéns, você tá fazendo sério nessa vida. É isso aí, eu fico aqui, meu velho querido Bert. Meu velho querido. E deixo vocês com um tchau, vai! É, e também curtem a página dos catadores. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau.